nos reunimos hoje aqui, viemos te adorar. Juntos em um só louvor, tua glória proclamar. De corações abertos, levantamos nossas mãos. Vem, toma em nossas vidas teu lugar. Celebramos teu louvor que se estende além do céu. Aleluia! Ao descer a redenção, tua glória.